quiser aquele de tela. Igual o coisão premiado que passou no leilão da TV ontem. Quase 30 roubas. Você viu? Vi não. Posso facilitar as coisas para você? Instala lá no seu sítio também a nova parabólica Vivências TV SAT. Tem um monte de canais de agro, notícias da nossa cidade, futebol, cultos. São mais de 80 canais ao vivo. Você paga o aparelho e depois a programação é de graça. Hoje e sempre. Bora facilitar as coisas pra nós, então? Bora, então. Vamos lá em casa pra você instalar uma antena da Vivências. Daí eu aproveito e já compro uns 3 quilos de pintado pra nós churrascar vendo o joguinho. Para a programação da sua TV ser de graça. Hoje e sempre. Sem história de pescador, hein? Vem pra Vivências. Vivências. Tecnologia e cuidado para a sua casa. E atenção, na CF Antenas você já encontra a nova antena parabólica digital Vivences. É só você procurar na Avenida José Vilela da Costa, 615, ou no telefone zap 35 984030021 ou 35 984660349. A melhor experiência em navegação com ultra velocidade, fibra ótica incrível que irá transformar a sua vida. Contrate agora mesmo pelo 3522-7410. Vou repetir: 3522-7410. Ei, Telecom! É fibra, é rápido. 5 horas. Sertanejo Classe A. Apresentação: Fabiano Farias. Rápido demais, estamos de volta. Dan Juca tá por aqui, ó, com esse grande sucesso que é João de Barro. Chico Rei Paraná, Quem Será Seu Outro Amor e Marca de Batom, Fernando e Leomar. Curte aí, Sertanejo Classe A. Você está ouvindo o programa Sertanejo Classe A. João de Barra, pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira. No vai e vem, com o barro da biquinha, ele fez sua casinha lá no galho da paineira. Das manhãs, o pedreiro da floresta cantava fazendo festa pra aquela quem tanto amava. Mas quando ele ia buscar o raminho para construir seu ninho, seu amor lhe enganava. Nesse mundo, o mal feito é descoberto. João de Barro viu de perto sua esperança perdida. Cego de dor, trancou a porta da morada, deixando lá sua amada presa pro resto da vida. E semelhança entre o nosso fadar, só que eu fiz o contrário do que o João de Barro fez. Nosso Senhor me deu calma nessa hora, a ingrata eu pus pra fora, pra onde anda eu não sei. Você está ouvindo o programa Sertanejo Classe A. Sertanejo Classe A. Classe A.